Hoje eu quero a companhia preciosa do amor, o velho amor. Roupa leve, colorida, como a aura do amor. Atmosfera limpa como essência do amor, o puro amor. E um pôr de sol dourado que eu conheço quando estou apaixonado. Estrela alva que nasceu em cada